现非常多长的阿波罗蜜与弥勒圣佛。 Cristina, se atravessista no 2 de sinal para isso. 335, obrigado, bom trabalho. 233, bom dia. Livre decolagem, dá 1-0. O vento é 140 graus e 8 nós. Livre decolagem, 233. Decolado aos 2 anos, chame no controle, 2 horas do sinal 8. Controle, 208, bom dia. Controle Salvador, gol 1233. 1233, contato com a decolagem, super 360, após 2000 direto elétrico. Ok, para o 360, após 2000 direto elétrico, gol 233. chama Recife, frequência 1353. Recife 1353, ou 1233, bom dia. Salvador, Goma 233, retornando. Liga. É, não obteve contato, Felipe, com certeza, 6153. 1260 e 12835. 2160, 12835, bom dia. Azul 2704, livre decolagem da 10, vento a 150 graus, 079. Gente, vento para decola 10, Azul 2704. Azul 27, 04, que decolar é os 32, controle 1208. 208, controle 2704. Controlando colagem, se for possível, que tiveres, e senta por 59, decolado aos 35, chama o controle 1208. 1208, obrigado, ótimo serviço, por ser dia dos pais. Obrigado. Certo. Salvador, bom dia, voo 1759, decola na Cisco. 179, só está falando com a live, super 360, e isso é do seu número. Viação voo 360, tem recepção voo 1759, pode uma vida da presente? Leda. Após 2000, Leda, obrigado.